fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante, Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Peça para ele descer aqui. Espírito vem. Yeah.

pra que se preocupar com medo do que vão pensar. O Deus que se alegra ao te ver sorrir é o mesmo que não te despreza ao te ver chorar. Pra ele você não precisa disfarçar. E se quiser chorar, fique à vontade, chora. Põe esse choro que está preso para fora. Pra Deus não há nada insignificante, até o teu choro pra ele é importante. Chora, se desprenda desse personagem, seja você mesmo de verdade. Deus não te censura, ele te quer por inteiro, com seus erros, acertos e medos. Por inteiro. Não te despreza ao te ver chorar. Pra ele você não precisa disfarçar. E se quiser chorar, fique à vontade, chora. Põe esse choro que está preso para fora. Deus não há nada insignificante, até o teu choro pra ele é importante. Chora, se desprenda desse personagem, seja você mesmo de verdade. Deus não te censura, ele te quer por inteiro, com seus erros, acertos e medos, com suas fraquezas, temores e medos, com suas lágrimas, anseios e medos, com seus segredos, suas dores e medos, com seus traumas, seu passado e seu medo. Sobe o perigo de um homem.

corações, que muda as coisas de lugar. Sou Deus de perto e Deus de longe, Deus de agora e do futuro, que derruba os muros só por te amar. Faço tudo diferente, confunde tua mente, só por te amar. Você não está entendendo agora, mas no futuro você vai entender que tudo que eu faço, filho, é por amar você. Deixa, eu tô aqui pra te ensinar. Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito. Faço tudo diferente, confunde tua mente só por te amar. Então deixa eu pôr as coisas no lugar. Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito. Faço tudo diferente, confunde tua mente só por te amar. Sou Deus que muda as estações, que conhece os corações, que muda as coisas de lugar. Seleção musical já se mede. Olha pra mim, Senhor. Derrama tua Shekinah em mim. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor. Me abraça, Senhor, preciso tanto de ti. Amigo, existe uma saída, uma resposta, uma solução. Seu caso tem cura, tem remédio para a sua dor. Começamos por parte do seu coração, olhe pra cruz. É preciso primeiro sarar suas feridas. Você tem valor, tem dignidade. Só guarde o que é bom, não guarde o que é maldade. O Senhor tem chorado com você. Por isso vamos juntos dizer: me abraça, Senhor. me abraça, Senhor. Preciso tanto de ti. Me abraça, Senhor. Meu braço forte.